Muito boa tarde a todos os ouvintes. Aqui está de novo o Agostinho. O Agostinho que está aqui de passagem pela região de Orleans. E ora, já há algum tempo, pois ainda não se falava em Covid, já há um ano e tal, não é? Mas não é por estarmos menos presentes aqui na região de Orleans que vamos esquecer a nossa rádio, a Rádio Arc-en-Ciel, quer dizer, a Rádio Arco-Íris. Uma emissão que eu chamo Passatempo Musical. Por isso, poucas palavras e muita música. E a primeira música vai ser já para aqueles que estão a trabalhar. Trabalha de sol a sol a ganhar pouco dinheiro. É assim a vida triste, a vida do serralheiro. Tens de aturar a mulher quando ela está com a bolha. Trabalha de noite e dia, o nosso amigo trolha. Anda sempre a sorrir, a ninguém guarda rancor. De pau e rolo na mão é a vida do pintor. Mete a massa no forno, o alegre do padeiro, para matar a nossa fome e ganhar algum dinheiro. Trabalha de bom agrado para nos dar um pouco de ânimo. Monta e desmonta o carro, o nosso velho mecânico. O barbeiro faz a barba e também corta o cabelo. Passa a vida enfiado naquele monte de cabelo. Todos os eletricistas não têm para onde ir. Basta beberem os copos para se ficarem a rir. Muitas poucas profissões nos causam também a dor. Mete o cano na parede, mete o canalizador. O bombeiro por sinal abre e fecha a colheita. Parece que está sentado a bater à maçaneta. Toda a vida tem trabalho, toda ela trambolhões. Melhor é ficar em casa a coçar os meus calções. Venha mais uma cerveja, é melhor vir uma grade. Se eu soubesse de sem hoje, tinha estudado para padre. Venha mais uma cerveja, é melhor vir uma grade. Se eu soubesse que sei hoje, tinha estudado para padre. Venha mais uma cerveja, é melhor vir uma grade. Se eu soubesse que sei hoje, tinha estudado para padre. Pois são 14 horas e 3 minutos e estão com o Agostinho com este programa Passatempo Musical. É um grande prazer estar aqui na vossa companhia. E a canção que passou, pois, para dar coragem a todos os que estão a trabalhar. Yeah. mudar também é trabalho, não é verdade? E vamos continuando aqui com as nossas músicas, desta vez um grupo que é do Alentejo e que se chama o Banza. Deixaste a janela aberta e um passarinho entrou. Se não voasses como ele, pois há bom Deus, pois ouro. Oh linda, tu vais comigo. Amanhã vou para Lisboa, que há lá coisa boa, eu caso contigo. E chora que vamos embora. O teu pai vai ficar zangado, mas eu namorado vou levar-te embora. E chora que vamos embora. O teu pai vai ficar zangado, mas eu namorado vou levar-te embora. Quase todas de as cascadas. Mas eu disse à tia Chica, mas eu disse à tia Chica, ela não ficou bem disposta. Ela não ficou bem disposta, que o que é bom é para se ver. Deixa elas porem a mostra, quanto mais aparecer, muito mais a gente gosta. Nem mesmo o meu marido, nem mesmo o meu marido, jamais vi o meu tronco nu. Debaixo da roupa à cru, nem mesmo no outro mundo ele há de ver o meu ups. Diz a tia Chica rir, diz a tia Chica rir, e eu vou na risota dela. O rapaz olha para aquela, tem três ou quatro maridos, que um só não dá para ela. A vizinha furiosa, ouvindo isto não se cala. Uma diz, outra responde, e a confusão se instala. E eu, para acalmar as duas, ainda levei com a bengala. Até me nasceu um galo, até me nasceu um galo, acredita se quiseres. Um conselho eu te dou, amigo, se tu puderes, nunca te metas ao meio de brigas entre mulheres. E sem dúvida todos conheceram o Starlight. Ora, Starlight, umas músicas já com uns anos, mas sempre muito agradáveis de ouvir. Starlight já esteve aqui também nos nossos grandes festejos da Rádio Arco-Íris. Arco-Íris, um dos bons momentos, junto de todos os numerosos, muitos animadores e muitos espectadores, sempre umas festas espetaculares. E é assim é que tem de ser, porque o Covid há de acabar, não é verdade? E agora vamos para Leiria. Leiria, onde ainda há pouco vi na rádio que está a 24 graus hoje. Não é como aqui, não. Um acordeão, e é o Virgílio Pereira, que também é de Leiria. Já foi, porque ele já lá vai. Thank you. Não digas mal dos homens, que sem eles não passais. Isso é o que tu dizes. Respeita o marido. Homem que homem respeita a mulher. Mulher bonita me deixa perdida. Homem que fraco ninguém quer. Às vezes não é assim. Não te deixas de gravar. Para a mulher ser respeitada, também tem que respeitar. A mulher respeita sempre, mas é que não vai pôr. Quando ela nos faltar, para vós é muito pior. Mulher que é mulher, respeita o marido. Homem que é homem, respeita a mulher. Mulher bonita me deixa perdido. Homem que é fraco, ninguém quer. Há tanta mulher feliz, outra tão triste na vida. Por vezes é culpa dela, por ter a língua comprida. Nunca culpes a mulher, não há outra como ela. Lava a roupa e faz a cama, e ainda vou servir dela. Mulher que é mulher, respeita o marido. Homem que é homem, respeita a mulher. Mulher bonita me deixa perdido. Homem que é fraco, ninguém quer. Às vezes não é assim. Eu não vou no teu paleio. O homem arruma a casa, vós é cá mais no passeio. Foi assim por umas coisas que o meu coração tremeu. Para eu não ser maldada, mandei saciar o meu. Mulher que é mulher, respeita o marido. Homem que é homem, respeita a mulher. Mulher bonita me deixa perdido. Homem que é fraco, ninguém quer. Homem e mulher, ora, passatempo musical que vai das 14 às 16 horas e aqui na companhia do Agostinho, para aqueles que ligaram o rádio há pouco tempo. E estão sempre à escuta da Rádio Arco-Íris, é evidente, 96.2, a melhor rádio. A seguir, Rui Veloso. Devagar se caminhava até chegar a qualquer lado. Agora vai toda a gente sempre de mão na bolinha, sempre na linha da frente, a tremer de adrenalina. Não traço rotas, não tenho trilho que me prenda. Não tiro dados nem notas, não eixo uma linha de agenda. Do meu vagar não chego a Meca, não faço nada num só dia. Corto a fita da meta, não vejo Roma nem pavio. chegado o tempo perdido. E se um dia o encontrar, o longe não faz sentido. Não faz sentido. O meu vagar ao lixo, um pico de vida insubmersa, onde há lugar para o capricho que dá por nome de conversa. O meu vagar a paisagem ainda tem beleza em bruto. E vale mais uma palavra que mil imagens por do meu vagar, uma música excelente para um tempo destes frio lá fora. Está-se bem, é o quentinho ao pé da lareira. E a seguir, um clássico, A Casa das Mariquinhas, mas desta vez uma versão por José Cida. Janela. quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Vamos continuar com uma música, desta vez, uma música que se chama Geringonça, e é para a Cristina, que teve a boa ideia de me convidar a vir aqui animar estes bocadinhos da tarde, que estou disponível, não é verdade? É sempre um prazer. E então é para a Cristina e é também para a Maia, que deve estar à escuta, e é o Paulo Freitas, um cantor que esteve aqui na nossa rádio já há alguns anos e que é origem da Madeira. E atualmente está a cantar na Inglaterra. Então, lá vai.

mesmo sangue, a mesma vida e a mesma comunhão, a mesma alma, a mesma entregação, o mesmo choro, mesmo sorriso, as mesmas noites e manhãs. A mesma alma, o mesmo coração, o mesmo sangue, a mesma vida e a mesma comunhão. A mesma alma, a mesma entregação, o mesmo choro, mesmo sorriso, as mesmas noites e manhãs. Isto é amor de irmãs. E foi Ruth Marlene, Amor de Irmãs. A seguir um tema já um bocado com os anos, António Mourão. Amor, não vivo bem. Sem fado, vivo pior. Procuro o que me convém. Por fado, troco amor. Procuro o que me convém. Ando ao ciúme metido entre o fado e a paixão. Ando ao ciúme metido entre o fado e a paixão. E quando o canto é sabido, tenho zanga à discussão. E quando o canto é sabido, tenho zanga à discussão. Às vezes com meu amor, e se termino zangado, às vezes com meu amor, ponho-me a cantar. Zanguei-me com meu amor, não o vi em todo dia. Zanguei-me com meu amor, não o vi em todo dia. À noite cantei melhor o fado da moraria. À noite cantei melhor o fado da moraria. cantá-la assim florida. Pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó cinza em nada, que seja a minha noite. Amália Rodrigues, pois Amália Rodrigues só há uma, todos a conhecer, não é verdade? A seguir, Paulo Gonzo. Vives no fio da navalha. As teias do amor, onde se deita a perder o prazer, lado a lado com a dor. Dos teus braços, dizes o que eu quero ouvir. Cai aos teus pés de cansaço. Escondes em silêncio o medo. Girl de Paulo Gonzo. Vamos continuar com uma canção de João Pedro Paes, e desta vez é para uma ouvinte que está ali para os lados de Chambon-la-Forêt, que se chama Karina, que parece que está muitas vezes a ouvir a rádio Arco-Íris. Então, para ela, João Pedro Paes. Vou estar atento à tua fisgada, encruzilhar-me na tua bancada, ficar no canto e não me mexer. Mais uma vez, vou seguir todos os teus caminhos, fugir fingindo que me vês sorrindo, para te ficar quando eu puder. Quero ser personagem de banda desenhada, onde me assumo numa cena errada, em que todos me descobrimos. Quero ficar um pouco mais dentro do teu casulo. Faço de conta que sou teu e tu és meu assunto, onde me entregue e tu te dás a conhecer. Toda a tua atenção, vou esperar que me estendas a mão e que me deixes cair a seguir. Mais que uma vez, pus esta prova o teu sexto sentido. Depois dás o dito por não dito, como eu gostava de te compreender. Quero ser a solução do teu problema, participando nesse mesmo esquema, só tu sabes entender. Só um pouco desse teu talento, tiro as vogais e ponho nos acentos. Estou preparado para o que der e viver. Que ninguém vá onde vou. Nunca está. Gasta a farta e dizem que ganham pouco. ao casamento. Tudo é feito em abundância, é um luxo e espavento misturado com ganância. Não há dinheiro, não há, não há. Se o povo gasta, de onde virá? Não há dinheiro, que confusão. Se o povo goza, do peito. Não há dinheiro, não há, não há. Se o povo gasta, de onde virá? Não há dinheiro, que confusão. Se o povo goza, do peito. Tanta gente bem vestida, tudo do bom e melhor. Vivem as queixas da vida, que vai de mal a pior. Já não consigo entender, tudo paga com cartões. Outros que fazem render de vigarices milhões. Não há dinheiro, não há, não há. Se o povo gasta, de onde virá? Não há dinheiro, confusão. Se o povo goza, do bem. Não há dinheiro, não há, não há. Se o povo gasta, de onde virá? Não há dinheiro, que confusão. Se o povo goza, o aguenta. Já não consigo entender, tudo paga com cartões. Outros que fazem render de vigarices milhões. Não há dinheiro, não há, não há. Se o povo gasta, de onde virá? Não há dinheiro, que confusão. Se o povo goza, do bem. Não há dinheiro, não há, não há. Se o povo gasta, de onde virá? Não há dinheiro, que confusão. Se o povo goza, do bem. Não há dinheiro, não há, não há. Se o povo gasta, de onde virá? Não há dinheiro, que confusão. Se o povo goza, do bem. Não há dinheiro, ora, os solitários. E a seguir, o filho José Malhoa com a filha Ana Malhoa. Por mais que eu ande por outra estrada, nem assim deixo de a ti voltar. Por mais que eu ande por encruzilhadas, nem mesmo assim, amor, te deixo de encontrar. Porque está escrito no céu e nas estrelas, no caminho, nenhum de nós vai caminhar sozinho. Nunca seremos um, mas sempre dois. Porque está escrito que vamos seguir juntos toda a vida, unidos desta forma tão sentida, e amigos como sempre, sempre foi. Está escrito em nossos corações. Amores, tu nunca perdes por mais que eu viva com outras flores, nem mesmo assim também tu perdes tua cor. Porque está escrito no céu e nas estrelas do caminho, nenhum de nós vai caminhar sozinho. Nunca seremos uma, sempre dois. Porque está escrito que vamos seguir juntos toda a vida, unidos desta forma tão sentida, e amigos como sempre, sempre foi. Está escrito em nossos corações. No céu e nas estrelas do caminho, nenhum de nós vai caminhar sozinho. Nunca seremos um, mas sempre dois. Porque está escrito que vamos seguir juntos toda a vida, unidos desta forma tão sentida, e amigos como sempre, sempre foi. Porque está escrito no céu e nas estrelas do caminho, nenhum de nós vai caminhar sozinho. Nunca seremos um, mas sempre dois. Porque está escrito que vamos seguir juntos toda a vida, unidos desta forma tão sentida, e amigos como sempre, sempre foi. Está escrito em nossos corações. E então já são quase, são 15 horas e 3 minutos, e estão sempre aqui com o Agostinho, com o tema passatempo musical, que vai durar até às 4 horas, mais uma hora. E lá fora, frio, pois, hoje é o dia 16 de março de 2021, pois, vamos ouvir uma canção que fala da primavera, que, se não estou enganado, é no dia 21 de março, vamos ouvir. Voar. Temos todos em primavera, já é dia, a nascer.

vinho verde. Quem o perdeu tinha amores, quem o perdeu tinha amores, quem o achou tinha sede. Dá-me uma gotinha de água, dessa que eu ouço correr entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, alguma gota de haver, alguma gota de haver. Quero molhar a garganta, quero cantar como a rola, quero cantar como a rola, como a rola ninguém canta. Passes em Castro Verde, as fontes cheiram a rosas, as fontes cheiram a rosas, e a água não mata a sede. Dá-me uma gotinha de água, dessa que eu ouço correr entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas, alguma gota de haver, alguma gota de haver. Quero molhar a garganta, quero cantar como a rola, quero cantar como a rola, como a rola ninguém canta. De água, e a seguir vamos continuar com um grupo que se chama Sol Brilhante. Não há nada a fazer. vem para a minha beira, que eu sou o rapaz que te quer a vida inteira. Maria, não vais, vem para a minha beira, que eu sou o rapaz que te quer a vida inteira. Maria, não fujas, Maria, vem com quem vai. Vê se tens coisas, tem cautela com teus pais. Ao pé de mim, estarás muito melhor. Verás que assim encontrarás o teu amor. Não queiras ser a pariga de Viana e não encheis um coração que te ama. Deixa-te estar, que eu quero falar contigo. Verás que sou o rapaz mais teu amigo. Maria, não vás, vem para a minha beira, que eu sou o rapaz que te quer a vida inteira. Maria, não vás, vem para a minha beira, eu sou o rapaz que te quer a vida inteira. Maria, não fuges, Maria, vê com quem vais. Vê se te escusas, tem cautela com teus pais. Ao pé de mim, estarás muito melhor. Verás que assim encontrarás o teu amor. Não queiras ser a pariga desviada e não enches um coração. Deixa-te estar, que eu quero falar contigo. Verás que sou o rapaz mais teu amigo. Maria, não vás, vem para a minha beira, que eu sou o rapaz que te quer a vida inteira. Maria, não vás, vem para a minha beira, que eu sou o rapaz que te quer a vida inteira. Maria, não vás, vem para a minha beira, eu sou o rapaz que te quer a vida inteira. Maria, não vás, vem para a minha beira, eu sou o rapaz que te quer a vida inteira. Maria, não vás, vem para a minha beira. António Mafra, aqui acabamos de ouvir. Já é preciso ter uma certa idade como a minha para se lembrar quando estas músicas saíram. Já lá vão, meia dúzia de anos. Mais um bocadinho. Vamos continuar com um tango, Chuva do Caminho. O meu carinho, perdoa-me se não te soube amar, nem a chuva do caminho disfarça agora o meu chorar, nem a chuva do caminho disfarça agora o meu chorar. Perdoa-me se não tens o meu carinho. Perdoa-me se não te soube amar, nem a chuva do caminho disfarça agora o meu chorar, nem a chuva do caminho disfarça agora o meu chorar. Thank you. para aqui fiquei, só neste inferno. Ai meu amor, ai que me dera ter-te novamente já na primavera. Aqui fiquei, só neste inferno. Ai meu amor, ai que me dera ter-te novamente já na primavera. Ai meu amor, ai que me dera ter-te novamente já na primavera. Música de baile que já dá vontade de dançar para alguns, penso eu. Vamos continuar com o Manuel. Ai, o Manuel, que vida tão triste. Manuel, que vida tão triste. Como é triste a vida de Manuel. Manuel, que vida tão triste. Como é triste a vida de Manuel. Manolo, que vida tão triste, como é triste la vida de Manolo. dois? Não! E vós acreditais que vou mentir ao caraças? Aqui a coisa vai mudar, vai acabar o inferno, Portugal vai melhorar. Quem governa aqui a coisa vai mudar, vai acabar o inferno, Portugal vai melhorar. Os reformados já podem descansar, diz que as reformas agora vão aumentar. Os reformados já podem descansar, diz que as reformas agora vão aumentar. E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Que vão mentir ao caraças? E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Que vou mentir ao caraças? Quem governa aqui a coisa vai mudar, vai acabar o inferno, Portugal vai melhorar. Quem governa aqui a coisa vai mudar, vai acabar o inferno, Portugal vai melhorar. E para o ano vão acabar as misérias, os portugueses podem ir todos de férias. E para o ano vão acabar as misérias, os portugueses podem ir todos de férias. E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Que vou mentir ao caraças? E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Que vou mentir ao caraças? E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Que vou mentir ao caraças? E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Que vou mentir ao caraças? E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Que vou mentir ao caraças? E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Não! E vós acreditais? Que vou mentir ao caraças? Que vou mentir ao caraças? Que vou mentir ao caraças? Que vou mentir ao E foi o canário, sem dúvida. Portugal vai melhorar e já está a melhorar. Basta ver os números à noite do noticiário, se virem a televisão portuguesa, está a melhorar e muito bem. Vamos lá então agora a seguir, mais um bocadinho de acordeão e chama-se o corridinho, não, não, é o Vira das Lesírias, vem ali dos lados de Leiria outra vez. os teus cabelos a voar. Sinto o perfume de uma flor. Acabamos de ouvir o Velho Moinho, que sem dúvida muitos conhecem, uma interpretação muitas vezes por José Cida, mas desta vez, escusam de procurar nem na internet, nem nos discários, nem lado nenhum. É um grupo de amigos que gravou isto em 1998, mas nunca foi editado. E eu gosto muito de ouvir. Vamos ficar outra vez com os nossos amigos alentejanos. Mais alto rochedo, a tira não mata nada, a tira não mata nada. Quem atira também erra, onde foi fazer morada, Santo Antoninho da existe sempre o desejo dessa terra portuguesa. Santo Antoninho da Serra, onde foi fazer morada, lá no mais alto do cheiro, a tirana não mata nada. A tirana não mata nada. Quem atira também erra, onde foi fazer morada, Santo Antoninho da Serra. Onde foi fazer morada, Santo Antoninho da Serra. Onde foi fazer morada, Santo Antoninho da Serra. Onde foi fazer morada. Chega um dia, volto a lembrar. Logo levanto para despertar. Sinto as escola me passa a correr. É mais um dia sem poder te ver. Venho jantar a noite sem levar. Mais uma vez a gente não se encontra. Só, só, sempre só, sempre só. Estou só. Levanto cedo só para te ver. Tomo um banho cheio de shampoo. Mais uma vez eu me encontro só. Sinto a escola que passa a correr. É mais um dia sem poder te ver. Venho jantar a noite sem levanta. Mais uma vez a gente não se encontra. Só, só, sempre só. Gosto da saia curtinha, sou rebelde mas certinha. E saia curtinha. Sou rebelde, mas certinha, e sou muito maneirinha. Gosto de olhar o lua com um novo amor a meu lado, ter a minha mão na sua e ouvir cantar um fado. Gosto de sorrir e amar no leito dos teus beijos, e o meu rosto encostar à boca que me dá beijos. Sou rebelde, mas certinha, gosto de saia curtinha. Sou rebelde, mas certinha, sou muito maneirinha. Sou rebelde, mas certinha, gosto da saia curtinha. Sou rebelde, mas certinha, e sou muito maneirinha. Mas certinha, gosto da saia curtinha. Sou rebelde, mas certinha, e sou muito maneirinha. Sou rebelde, mas certinha, gosto da saia curtinha. Sou rebelde, mas certinha, e sou muito maneirinha. Sou rebelde, mas certinha, gosto da saia curtinha. Sou rebelde, mas certinha, sou muito maneirinha. Sou rebelde, mas certinha, gosto da saia curtinha. Sou rebelde, mas certinha, e sou muito maneirinha. Maria Albertina, pois passatempo musical aqui animado pelo Agostinho. Músicas, músicas, é preciso ir buscá-las por vezes lá ao fundo da gaveta, como esta que vamos ouvir agora, e é boa para descontrair. História sem moral. Na bicha do São Gonçalo, é o domingo popular. Vai tudo ao shopping center ver as montras e sonhar. Carro cheio de família, bebê a chorar atrás. O radiador em brasa e o relato todo gás. O domingo da família é o dia que o arrasa. Estrada cheia de mobília faz lembrar a sua casa. Uma vez a Luís Quinto, tão bonitos de olhar, mas são maiores do que a sala e mal se consegue passar. Este é o seu caso, o caso dele. Não é de chorar nem de rir. Este é o seu caso, o caso dele. Façam o favor de ouvir. Há dias em que suspeita que o seu caso pessoal é uma história mal contada, pois não lhe encontra moral. Vem a noite de domingo, volta a bicha a engrossar. O carro já vai de lado e o bebê sempre a chorar. Você queria ser um melo, ou talvez um balsamão. Jogar a malha na quinta, o telemóvel sempre à mão. Era patrão do seu patrão, lixavam mais do que ele lixa e compravam helicópteros só por causa desta bicha. Este é o seu caso, o caso dele. Não é de chorar nem de rir. Este é o seu caso, o caso dele. Façam o favor de ouvir. Faz mais de três, mas é um duro de

pentru Sabina. Quando lhe tocam no peito, tem costas por todo lado, a testa e do cotovelo. Pois, e são 15 horas e 59 minutos, está acabada a emissão, esta primeira de Passatempo Musical, e como ouviram, música sempre em português. Normalmente, se tudo correr bem, na próxima terça-feira estarei aqui novamente das 14 às 16 horas, com mais música, por vezes já com certos anos, mas pronto, é assim o tema da emissão, e talvez uma anedota de Raul Solnado. Uma semana a todos muito boa, e até à próxima terça-feira. Terra distante, longe do seu pessoal, vai lembrando ao imigrante a sua terra natal. Na sua grande ansiedade, não é triste viver assim, mas quando vem a saudade, a saudade sem fim. Longe dos céus, vai vivendo a recordar. Vem Deus, que um dia há de voltar. Lá no céu querer, um só desejo a na sua terra natal. Longe dos céus, vai vivendo a recordar. Tem fé em Deus, que um dia há de voltar. Na ideia, baixinho a sua alma reza, para esquecer desventuras, vai desfiando tristeza no rosário de amarguras. Voltar lá no céu querer, um só desejo afinal, poder morrer